Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Ah, que beleza! Chegar aqui, cumprimentar os meus amigos. É mais um programa do Amado Batista, chegando até sua casa, chegando a muitos lares deste país. São mais de 700 emissoras de rádio retransmitindo os nossos programas diariamente. Quanta alegria! Na história do rádio, nós não conhecemos até hoje uma audiência tão grande quanto esta, não é, meus amigos? Não é somente um, como é que se fala, um dado que o Edelson Moura detém único, não. Muitos amigos, muitos colegas, radialistas também, de peso, de sucesso, que fazem parte desta grade de programa da Rádio Estúdio Brasil. São vários programas que são lançados todos os dias através das muitas emissoras parceiras da nossa, do nosso site. E agora, nos próximos dias, estaremos lançando mais um programa musical evangélico, com o pastor Wallace. Vocês vão gostar, já está no site da Rádio Estúdio Brasil o banner anunciando a chegada. Quero dar as boas-vindas, que ele seja bem-vindo a esta equipe maravilhosa do programa do pastor Wallace, através da Rádio Estúdio Brasil. E muito em breve, nos próximos dias, também estaremos lançando o programa do Macho Velho. Isso mesmo, o Macho Velho vai fazer parte também com um programa semanal da grade da Rádio Estúdio Brasil. Bem-vindo também, Macho Velho, a essa equipe que a cada dia cresce para levar alegria aos quatro cantos do país. Primeira música de hoje que o Amado Batista vai cantar. Primeiro eu quero cumprimentar todo mundo, desejar boa sorte, muita saúde, muita alegria. A primeira música de hoje é Esperança. Sempre a sua amiga vem contar pra mim. E você chora de saudade, não suporta mais viver tão longe assim. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Recebi a sua carta eu até chorei. Venha meu amor depressa, esqueça o que passou, eu sempre te amei. Vou vivendo aqui sofrendo, esperando o dia de você chegar. Que emoção eu vou sentir, bendita seja a hora de você voltar. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, você melhor, você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim, nem pra você melhor. Você aí sozinho e eu aqui tão só. Meu amor, veja bem, se você errou, eu errei também. Não é bom pra mim. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Antigamente, quando os meus filhos eram pequenos, eu viajava para fazer shows pelos interiores do país e muitas vezes eu me encontrava em uma cidade e recebia telefonemas dos meus filhos, telefonemas da minha esposa, e cheio de saudade eu procurava falar com as crianças primeiro para depois então conversar com a minha esposa. Quanta saudade que eu tenho daquele tempo, quando a gente começava a falar com o filho, ainda bebê, pequeno, com 5 anos, 6 anos de idade, e eles perguntavam: papai, quando você volta? E aí a gente dizia: olha, segunda-feira o papai vai terminar o show domingo, já vou embora pegar avião, segunda-feira nós estamos chegando, eu estarei aí, meu filho, e tal. E aí ele dizia: pai, eu não vou nem dormir para esperar você chegar, eu não vou nem dormir e tal. E muitas vezes eu chegava ao amanhecer do dia, os meus filhos estavam acordados, uns sentados na beirinha da cama, outros com os olhinhos esticados, né? E a minha esposa dizia: olha, o Marcos quase não dormiu a noite toda, falando o tempo inteiro: papai está chegando que horas, papai está chegando que horas. Gente, só tem uma explicação para a gente poder falar sobre isso, comentar sobre isso. É sempre bom a gente contar algum pedaço de história da nossa vida, para que as pessoas entendam, as pessoas saibam da importância de uma família. Quando tantas e tantas pessoas tentam destruir esta obra sagrada, esta obra de Deus que é a família, nós devemos dar muito valor a isso. Devemos dar muita importância. Ontem mesmo eu falava com o meu querido amigo João Paulo. João Paulo, a família é a coisa mais importante, mais linda, mais universal da vida de um ser humano. Se toda pessoa humana soubesse o quanto é importante a família, ela preservava isso. Maridos, né? Mulheres preservavam isso, guardavam isso com todo afeto, com todo carinho. Eu fico muito triste muitas vezes quando eu vejo uma família se desfazendo e você diz assim: não, mas ela traiu o marido com quem? Aí o camarada diz assim para mim: rapaz, se você vê, Edelson, o camarada que esta mulher traiu o marido dela, você vai dizer assim: não é possível. Às vezes é um traficante, é um marginal, é um bandido, é um errado. E o marido é um homem de bem, o marido é uma pessoa de Deus, é uma pessoa abençoada, muitas vezes bem sucedido. Eu nunca esqueço, meus amigos, de um músico, amigo meu, que trabalhava conosco, e este rapaz saiu de casa para arrumou a sua malinha, saiu de casa e veio encontrar conosco. Depois ele esqueceu um teclado e foi buscar este teclado de volta em casa, e quando ele voltou aos prantos. Edelson, minha vida está acabada. Acabei com a minha vida agora. Eu digo: como assim? O que é que aconteceu, fulano? Aconteceu que eu encontrei a minha esposa na cama, Edelson, com outro rapaz. E uma família, já com filhos de 7 anos, 8 anos, foi destruída ali, naquele ato, naquele instante. E o rapaz era simplesmente um traficante de drogas, um procurado pela justiça, uma pessoa completamente sem condição nenhuma de poder amparar aquela família que estava sendo abandonada. Então, meus amigos, mulheres, rapazes, precisamos ter muito cuidado, muito amor, muito carinho pelas nossas famílias. Não podemos permitir que elas desfaçam por uma aventura. Até porque o adultério é um dos maiores pecados da vida humana. Por isso que às vezes a pessoa diz assim: ah, ninguém está vendo, eu estou traindo meu marido ou minha mulher, mas ninguém sabe, só eu. Aos olhos de Deus, ninguém consegue se esconder. Vamos agora, meus amigos, cantar. Eu trago para vocês mais uma música. Deixa eu ver quem é que o Amado Batista canta aqui. Tá, para pipi. Não é Delcio Moura, não, gente. Cadê o computador? Ah, tá aqui. É esta, Desisto. Vamos ouvir. Obrigado a desistir. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu quero atender agora a nossa ouvinte Vanessa. Vanessa mandou uma mensagem para mim lá de Botuporã, no estado da Bahia. Ela diz assim: mande um alô aí, Adelson Moura, para minha mãe, a Evanilde. E passe a música Nossa Senhora Aparecida. Nós adoramos o seu programa aqui em Botuporã, principalmente quando você fala sobre a realidade do nosso país. Pois é, minha amiga Vanessa, não queira saber o quanto isso é difícil, viu? O quanto de telefonema, de mensagem que o Edelson Moura recebe quando a gente fala, e muitas vezes esses comentários, eles são mal interpretados, as pessoas não entendem, né? E acima de tudo, ninguém consegue agradar a todo mundo. A gente sabe disso, já falei aqui tantas vezes. Mas o bom, você sabe o que é, meus amigos? O bom é que a gente pode gozar ainda, ainda estamos podendo. Depois eu não sei se a gente vai poder mais. Ainda a gente pode gozar de uma liberdade falsa de imprensa, porque se eles pudessem, eles matavam a mim, eles me esganiçavam, esganiçavam, né? Mas a gente ainda pode contar com uma certa liberdade, né? De poder falar, de poder conversar com as pessoas, conscientização. Hoje, esta palavra deveria estar na boca de todos os jornalistas, de todos os radialistas brasileiros. Conscientização. Conscientizar as pessoas das coisas erradas, das falcatruas, das roubalheiras. Conscientizar. Dizer assim para as pessoas que a gente precisa avançar na questão da integridade. Mostrar para a juventude o quanto é feio roubar. Mostrar para as crianças o quanto é feio ser corrupto. Mostrar para as crianças dignidade. É o que está faltando. Estes senhores velhos, estes senhores idosos, que são políticos, estão envolvidos com o judiciário brasileiro, estão atolados até a tampa de responsabilidade e de falta de caráter e de falta de honestidade e de dignidade diante do público, diante do povo brasileiro. Quando todos estes homens tiverem na consciência, né, o dever da pátria, o dever de patriotismo, o dever de cidadão, Porque você imagina se uma criança que está assistindo a televisão e está lá a notícia de um roubo, de uma falcatrua, e logo a seguir um descarado, um bandido ainda maior, diz assim: não, isso é plenamente normal. Nos dias de hoje, isso é normal. Eu defendo o ladrão, este ladrão aí, porque Aécio roubou tanto, porque Fernando Henrique roubou tanto. O que é que tem o roubinho disso e daquilo? Enquanto nós estivermos com este pensamento medíocre, com este pensamento de desonestidade, de proteger bandidos, de soltar bandidos que roubam bilhões de reais, enquanto tantas criaturas humildes, pobres, que muitas vezes roubam um passarinho, uma bicicletinha, um celularzinho, muitas vezes pegam aí 10, 12 anos de cadeia. E aquele que rouba bilhões de reais é solto por um juiz, por um Supremo Tribunal Federal, 10 dias depois. Isso é igualdade social? Isso é pregar a dignidade social? Isso é mostrar para a sociedade: eu sou um juiz digno? Muitas vezes eu acho que o povo não pensa dessa forma. Eu quero trazer agora então a música da Vanessa, Nossa Senhora Aparecida. Seu altar, milhões de filhos o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora, Madre Teresa, estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada, e sim apenas uma passagem aqui na terra. Mas a Senhora da padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de todos, ao infantil. É nossa estrela, nossa luz, é nossa mãe, é nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Ela é a mãe que nunca dorme, está em todos os corações. É uma força universal, está no céu, nos dá o perdão. Ela é o amor, é a salvação, é a alegria, é a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de nós, ao infantil. A nossa estrela, a nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida. Nossa Senhora Aparecida. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Ô, gente, eu vou mandar um alô agora para minha querida Ricardina Rosa, de Palestina, município de Brejo de Areia. Ela mandou outra mensagem para mim hoje. Bacana, amiga. Obrigado, viu, pela audiência. E a Magna Alves, ela gostaria de ouvir a música Diz Pra Sua Amiga, Eu Não Perco Um Programa. Edelson Moura, mande aí um abração para Bom Jardim, Maranhão. Magna Alves, alô, alô, Bom Jardim. Que maravilha, olha, estou muito contente pela grande audiência dos nossos programas aí pela cidade, viu? Muito obrigado a todos vocês, um alôzão para toda a equipe da rádio, das emissoras que nos retransmitem aí no Maranhão também. Eu quero abraçar todos vocês, porque são muitas rádios, e agora mesmo o nosso programa já está passando também em Santa Inês. Eu quero ouvir as participações do povo de Santa Inês aqui no nosso programa. Gente, mande os e-mails, mandem as mensagens aqui para o Edelson Moura, para mim saber qual o horário que vocês estão nos ouvindo aí em Santa Inês. Fale da emissora que está nos retransmitindo aí na cidade de Santa Inês, tá ok? Um abraço para a Magna Alves. E a música que ela pede para ouvir, Diz Para Sua Amiga. Amado Batista, é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista, é show! Pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui sozinho. Pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Diz pra sua amiga que falou comigo que meu estado é grave, que corro perigo. Diz pra sua amiga, diz pra sua amiga que me viu assim, só pensando nela sem pensar em mim. Diz pra sua amiga que eu estou no fim. Diz pra sua amiga não agir assim, e conta pra ela tintim por tintim. Pede a sua amiga pra voltar pra mim. Diz pra sua amiga vir me dar carinho, que eu estou carente, estou aqui pede a sua amiga pra vir me ver. Diz pra sua amiga que não está brincando, que eu estou doente, eu estou piorando. Diz pra sua amiga que eu posso morrer. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Todos os dias o Edelson Moura fala aqui do óleo de avestruz Sopremo. Mas a gente tem tão pouco tempo no rádio, né? Um programa só tem uma hora de duração. Deixa eu falar para vocês. Algumas enfermidades, algumas doenças que o óleo de avestruz já comprovadamente ajudou a combater, não é? Ajuda, beneficia. E esses benefícios, eles chegam até você, porque quando o óleo de avestruz Sopremo entra na sua corrente sanguínea, ele é composto de ômegas, os ômegas 3, 6, 7 e 9, e ainda as vitaminas A e E. Então, quando este produto, o óleo de avestruz Sopremo, quando ele entra na sua corrente sanguínea, ele vai melhorar muitas dores musculares, muitas dores lombares, manchas causadas pela idade, você vai passando assim com o dedinho nas manchas também, desinflamação de olheiras, às vezes você está com aquela olheira, né? Ai, mas estou com uma olheira danada, mas passe o dedinho com óleo de avestruz assim, faça uma massagem, né, nas olheiras, você vai ver como vai rejuvenescer, melhorar. O óleo de avestruz também é muito bom para panos, tipo manchas, tipo pano branco, né? É pano branco que a gente chama. Psoríase, tem uma pessoa aí que você conhece que tem psoríase. Fale para ela do óleo de avestruz Sopremo. Pele rachada, se por acaso tiver rachadura na sua pele, você é diabético, aí precisa combater a rachadura da pele para não virar uma ferida, porque o diabético, ele tem muita dificuldade de cicatrização. Você sabia disso? E a pele do diabético é muito ressecada. Então é muito bom você tomar o óleo de avestruz e passar também o óleo na rachadura. Nós temos também, meus amigos, cremes hidratantes com óleo de avestruz que você pode utilizar em nosso site Saúde com Beleza. .com.br. A vantagem dos cremes com óleo de avestruz é que eles promovem uma hidratação profunda, bem profunda, né? Os ômegas, quando você passa na pele, eles vão até a última camada. Que beleza, né? Intestino preso, também você pode tomar o óleo de avestruz Sopremo, que ele é muito bom. Derrame, pessoas que tiveram derrame, meu Deus, como é bom o óleo de avestruz. É bom e você precisa, urgente. Pessoas que tiveram infarto também devem procurar o óleo de avestruz Sopremo. Mas atenção, minha gente. Eu falo óleo de avestruz Sopremo. Agora, se você sai pela rua e compra qualquer óleo que você não sabe onde foi feito, que você não sabe de onde vem, aí depois vai ligar para o Edelson Moura e vai dizer: Edelson Moura, tô triste. Que foi, meu amigo? Comprei um óleo de avestruz que não era do rótulo vermelho, que não era o Sopremo. É água, Edelson Moura. Não é óleo, não. Aí eu não sei. Eu não garanto aquilo que eu não anuncio. Eu só garanto aquilo que eu anuncio. O óleo de avestruz Sopremo é cifado e inspecionado pelo Ministério da Agricultura. Por isso, quando for comprar, procure o do rótulo vermelho, óleo de avestruz Sopremo. Vamos agora, meus queridos amigos, mandar um alô para Sueli. Sueli, eu vou tocar uma música e daqui a pouco eu falo de você, tá legal? Vamos trazer o Amado Batista para cantar mais uma vez aqui no programa Fagulhas de Amor. Olhe para mim, estou sorrindo. Dos meus olhos vão saindo fagulhas de amor. Espero que entendas a mensagem de um minuto de coragem deste tímido cantor. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero te dar. Do mundo, o que há de mais profundo, pra que possas entender a grande imensidão deste amor que este tímido cantor está sentindo por você. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero te dar. Este amor que é eterno, é antigo, é moderno, não vai nunca se acabar. No amor a gente se dá por inteiro, no mundo não há dinheiro que amor possa comprar. Quero comigo as estrelas do céu, quero a beleza da luz do luar, pra comparar ao amor que nasceu e cresceu e que quero. Amado Batista. Agora sim eu vou mandar o alô direitinho para a Sueli, porque ela diz aqui na mensagem dela que é fã número um do Edelson Moura e do Amado Batista. Ei, Edelson, eu amo o seu programa. Eu sou apaixonada pelas músicas do Amado Batista. Edelson Moura, mande um alô para mim. Meu nome é Sueli. Eu sou de Tanque Novo, no estado da Bahia. Ô, Sueli, muito obrigado. Aproveita a oportunidade para mandar um alô para nossa representante Marinalva, a nossa querida Nalva. Olha, eu, a qualquer momento, eu devo sair aí, viu, nessa região, passear, vou levar a Zélia comigo, levar a Marina, pra gente passear aí na região, porque eu tenho 7 convites, 7, já tem 7 aí da região de Tanque Novo. Olha, a primeira galinha que eu vou comer vai ser lá no Thales Oliveira, em Beira Rio. É, vocês sabem onde é Beira Rio, não sabe? Encostadinho a Oliveira dos Brejinhos. Então, primeira galinha, Thales Oliveira, e a mamãe dele também, ela que faz a galinha caipira para o Edelson Moura comer. Depois, segunda galinha, lá em Oliveira dos Brejinhos, meu amigo Edson, da Rádio Cristal. É o Edson que vai pagar a galinha, já encomendou, parece, já está no pasto a galinha lá e tal. Terceira galinha, meu amigo Sebastião Cursino, também já está com a galinha lá no terreiro. O Edelson Moura vai ser em Boquira. Então, Sebastião Cursino já tá sabendo. Qualquer hora eu tô saindo por aí. Deixa a galinha aí no terreiro. Não come a galinha, não. Cuidado. Quando eu chego aí, cadê a galinha que você me prometeu? Não... Ah, Edelson Moura, eu tô quebrado. Hoje eu não tenho. Você não é doido fazer isso? Depois... a quarta galinha. É a galinha lá que eu vou, que a Marinalva me prometeu. A quinta galinha vai ser lá na Rádio Portal FM, Alan, toda a galera da rádio. É, tô aguardando, você não fuja da raia, não. E depois, Dom Basílio,

Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de Carneiro Perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Nossa, gente, como eu falei, quero fazer este bloco um pouquinho menor para compensar os outros que ficaram que ficaram grandes. Senão meu colega vai me xingar, vai dizer: esse danado fala pelos cotovelos, depois fica atrasando a hora do meu programa. Então, para evitar os comentários dos meus amigos, deixa eu correr aqui, atender a minha amiga Sandra. Deixa eu ver qual foi a música que a Sandra pediu. Tá aqui na relação. Então é Meu Doce Amor, não é, Sandra? Edelson Moura, gostaria de ouvir a música do Amado Batista, Meu Doce Amor. Eu sou a Sandra, moro em São João dos Patos, lá no estado do Maranhão. É a nossa Rádio Sertão FM, mandando ver, a maior audiência de São João dos Patos. Gente, ó, fique atento aí, viu, porque o pessoal tá colocando Ligação Nacional e Amado Batista juntos, para que o Edelson Moura fique 2 horas no ar, nas emissoras, em muitas emissoras de rádio brasileiras. Eu agradeço, viu, por esse carinho. O pessoal fala assim: não, ficou, eu botei o programa separado um do outro, mas o pessoal pediu que botasse o Ligação Nacional junto com o Amado. Obrigado, de todo jeito para mim tá bom, viu, gente? De qualquer jeito dá jeito, né? Então vamos trazer a música Meu Doce Amor para Sandra, lá de São João dos Patos. Canta, Amado Batista. Quero te falar uma coisa que já não cabe em meu coração. Até que enfim nasceu pra mim uma paixão. Acho que não é mais segredo, porque o meu olhar já entregou. Até que enfim nasceu pra mim um grande amor. Meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir, e em todas as manhãs da minha vida eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão, sem teu amor guiando meu destino. Eu me chamo solidão. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, raio de luz que iluminou toda a minha vida. Ah, meu grande amor, meu doce amor, musa preferida. Ah, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida. Meu abraço, não deixe o meu corpo sem cobrir, e em todas as manhãs da minha vida eu prometo estar aqui. Não deixe minha boca sem teu beijo, não se perca de mim na multidão. Sem teu amor guiando meu destino, eu me chamo solidão. Meu grande amor, meu doce amor, musa preferida, ah, raio de luz que iluminou toda a minha vida. Meu grande amor, meu doce amor, musa preferida, nosso amor é pra toda a vida. Meu grande amor, meu doce amor, musa preferida, raio de luz que iluminou toda a minha vida. Meu grande amor, meu doce amor, musa preferida, raio de luz, o nosso amor é pra toda a vida. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil, é Delson Moura. Chegou a hora do Quebra Galho. Eu vou trazer uma música que eu rodo muito pouco. Eu rodo, mas rodo eu rodo pouco, né? Essa música no nosso programa. E eu trago hoje para vocês Quão Grande És Tu, uma música que eu gravei no meu CD religioso. Então vamos curtir, minha gente. É Delson Moura, Quão Grande És Tu. Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação, então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em seu amor tão grande, seu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode se purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então nos transportar, te adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Edelson Moura. Já vou embora. Obrigado, Brasil, por esta audiência gigantesca no nosso programa de todos os dias. Se Deus quiser, amanhã, olha, amanhã tem mais, né? Fique aí com mais um campeão de audiência. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!